O que que o senhor espera para o futuro? Que o povo ruim aprenda como eu aprendi. Que ninguém é ruim para sempre. Que dá para aprender quando se deixa aprender. Não me entrego nunca. Quando pensaram que me prenderam, me libertaram. Não conseguiram me prender e também mataram. Aí foi quando eu me libertei. Me libertei da maldade que eu fazia. Resumindo, nunca me entreguei. E não entrego nem o meu. Porque isso pra mim é traição. Entregar os meus. Nunca me entreguei e não entrego nenhum meu. Nenhum meu quer dizer o quê? As pessoas. Do meu cuidado. Certo. Me explicaram quando eu morri que eu fui só um instrumento. Aqueles que eram inocentes pro resto do povo, a espiritualidade não era. E eles precisavam desencarnar para se ajeitar de novo. Mas ainda hoje eu me pergunto, tinha que ser eu para fazer essa maldade todinha? Boa, boa pergunta. E essa pergunta não tem resposta não. Já procurei, nunca me dão. Só disseram que tinha que ser eu e pronto. E eu fiz coisa ruim. Muita coisa ruim. Mas eles me disseram assim, ó, tu fez isso com eles, mas a culpa tá só em tu, tá só no teu sentimento. Eles nem te acompanham. Mas é verdade. Era pra mim, tá cheio de peso, não tenho peso. Senhor, por gentileza. Quem que vai ouvir isso? Só vocês estão me ouvindo? Não, que agora estamos registrando para todo mundo. Corisco. E ouviu falar de mim? Que o diabo louro? Diabo loiro. Corisco, cangaceiro. Sim. Vingador de Lampião. Mais ruim que a peste. O povo ainda me quer por aqui. O senhor era uma pessoa que fazia maldade por gosto? Primeiro por necessidade, depois por meu gosto. E só sabe do que eu estou falando quem já sangrou alguém e sentiu o sangue respingar na cara. Então quem julga o senhor como mal não sabe o que eu passei para tomar gosto por isso. É. Logo dizer, não falo de um jeito que eu escuto direito, que eu entenda direito, que eu não sei muito bem. Pois não. Essas coisas eu estava ali ouvindo, não sei o que você estava falando, não, sabe? Sim, sim. Mas falo do jeito que é para entender. Pode deixar. E se eu não entender, posso perguntar ao menino aqui também, né? Por gentileza. Tá bom, tá. Vamos lá. O senhor acredita que o mal é uma consequência da vida que se leva, ou é uma coisa que o ser humano já traz dentro dele? Já traz. Agora, como esse mal se bota pra fora, aí é consequência do que aprender com o mal. Aham. Quem diz que Jô é ruim não conhece cangaço. É. O senhor acha que abreviar uma vida é maldade? Ou fazer a pessoa sofrer é mais maldade? O que é abreviar? Abreviar, perdão. É encurtar uma vida. Matar antes da hora da pessoa morrer. Tu fala do entendimento que eu tenho hoje ou do entendimento que eu tinha em terra? Vamos falar dos dois, assim todos aprendem. Pronto. Primeiro, do que tinha em terra, né? Do que eu tinha em terra. Pra mim era que morria quem eu achava que devia morrer na hora que eu achava que era pra morrer. fez o que eu não agradava, aí morri. Não precisava de muita coisa não. Era só me contrariar. Matava. Quando eu gostava do sujeito, eu matava uma vez. Quando eu não gostava, eu ia arrancando pedaço e ia matando devagarzinho. Ou então eu arrancava os braços do infeliz e deixava sangrando lá até morrer. Muito bom. Bom, o que tu tá ouvindo, né? Não passa um. É o que o senhor é verdadeiro e sincero com tanta naturalidade. É isso que é muito bom. Ah! Sim. Tu gosta disso? Sim. Então nós vamos ser amigos. Vamos. Eu gosto disso. Porque quem fala de verdade na cara. É, porque a gente criou essa ideia de que para eu estar em paz, o senhor só pode falar o que eu gosto de ouvir. Ah. É, hoje está assim. E se fosse assim, eu tenho que ser mais vivo para matar mais ninguém. Eu tinha matado muita gente. Claro. Então, vamos preparar um quente aí para eu ficar aqui. Você. Aqui pertinho. O senhor matava, encurtava a vida da pessoa e fazia sofrer. Qual dos dois o senhor acha que é o pior? Fazer sofrer. É. Fazer sofrer até quando eu implorava pela morte. Se a maldade está dentro do ser humano, e só a forma com que ele aplica essa maldade depende da sociedade, não é? É. O senhor disse, a maldade está dentro do ser humano, a forma que ele faz isso depende da sociedade. É. Né? É. Então, qualquer um tem o potencial de ser tão mal quanto o senhor foi, ou até mais. Ou até mais. E tem um bocado que foi, é muito mais mal que eu, que com um escriviado mata muito mais gente do que a minha peixeira. Fora. O senhor tinha um senso de justiça, ou seja, pessoas que o senhor queria proteger, e não importa quem o senhor tivesse que matar, aquela pessoa o senhor ia proteger. É. Quem primeiro era eu. Primeiro depois o que, eu gostava. O senhor gostava de alguém, então? Sim, minha mãe. Gosta da tua mãe? E se, com certeza. E se a sua mãe o contrariasse? Ela podia. Porque sim, era a mãe. Porque ela sabe das coisas. Não foi ela que me ensinou. Certo. E a mãe dos outros? Como que o senhor via? Uma ferramenta para fazer os outros sofrer? Ou o senhor tinha amor pela mãe dos outros, do mesmo que tinha pela sua? Eu sempre procurei deixar a mãe não ver eu matando os filhos dela. Ah, o senhor tinha respeito. Ou eu mandava ela sair correndo, se ela não corresse, eu dava uma porrada na cabeça dela para não ver eu matando o filho dela. Então o senhor era um mal que tinha respeito. Porque tem gente que é mal e não tem respeito por nada. Tem gente que é bom e não tem respeito. Qual é pior? Porque parece que o que é mal já é mal mesmo, já ia fazer isso. Sabe o que é pior? O que é ruim pra mim? Sim. Que é mais ruim do que eu? É que tem uma fala boa e tem uma prática ruim. Certo. Quer ser santo, o de trás é eu ficar metendo garfo nos outros. Esse é o ruim. Eu sempre fui ruim e nunca neguei. Porque quem quisesse chegar perto de mim é porque sabia que eu era ruim. E aceitava eu. E quem queria pousar de bom de santinho, tinha que ser santo até a hora que eu permitisse. E se fosse bem bom para mim, eu deixava correr. Não matava não. Mas tinha que correr até que minha bala não alcançasse. Né? Se alcançasse, eu matava também. O senhor já foi traído? Na já, sua vida? Já. Tem você que me traiu, né? É. É. Na encarnação? Sim. Então ele viveu a encarnação com o senhor? Sim. A última dele, a última minha. Mas nós já se acertamos. Já? Já. E como é que se deu essa traição? Sem ter que, eu não sei que o senhor, não estou falando para descobrir mais da vida dessa pessoa, mas mais do contexto que o senhor cresceu e como é que o senhor reagiu a isso? Eu esqueci o nome dele, eu não vou dizer o nome dele. Não. Como é que o senhor reagiu a isso, a essa traição? Como que se deu? Ele era... Tinha uns coiteiros nossos, sabe? Quem escondia nós. E tinha uns que se faziam de amigo para entregar nós. Ele era um desses. Eita. É tudo que o senhor não gosta de uma pessoa. É. Eu só não vi ele maltratando mulher. Se tivesse visto, aí era pior. Claro. E se a mulher fosse minha mãe, aí ia ser pior mais muito. Ou seja, não ia ser morte instantânea, não. E o senhor também não ia deixar sangrando para morrer num dia só. O senhor ia fazer outras coisas. Qual é a pior forma de tortura que o senhor já praticou? Eita, quer que eu diga mesmo? Vou falar. E se o povo que está me ouvindo aprender, quando tiver raiva de alguém, fizer do mesmo jeito? Vai. Responsabilidade é minha ou é tua? A responsabilidade é a escolha deles, né? Porque tem a lei. Eita, tu é macumbeiro, né? Por quê? Porque os caboclos falam desse jeito pra mim, do jeito que tu tá falando. É. Responsabilidade. Eu tenho a minha e tenho a dele. Ó, pra te falar. Não amarrava. Não deixava passar sede não, pro sangue ficar fino. Dava muita água e muita cachaça pra beber. A força. Pra não desmaiar de dor. Aí primeiro arrancava as unhas e deixava escorrer um pouco de sangue. Depois jogava sal em cima. Depois disso, fazia uns cortes pequenos. Tem que começar primeiro dos pés, das mãos, dos pontos longe, do coração. Ah. Nada na cabeça, por enquanto. Certo. Fazia. Se gritava é porque estava dando certo. Se ficasse calado, nós ia tocar em outros cantos. Se fosse homem que tivesse bonito com mulher, nós tocava nos bravos do infeliz. Né? Sim. Mas não arrancava logo não, porque eu sei que sangra muito e morre ligeiro. Fazendo uns talhos em pequeno. Jogando só em cima. Se fosse um infeliz que gostava de homem, nós fazíamos uma coisa por trás. Para deixar de ser vergonha. Mas fazíamos para outras coisas. E depois das unhas arrancava o dedo, aí outro dedo, e outro. Quando arrancava o pé todo, nós amarrávamos o calcanhar para não sangrar muito, para não morrer logo. E assim, comendo pedaço por pedaço. Como é que o senhor descobriu essa traição? Todo mundo que trai encontra um traidor, que entrega o outro. Quem entrega, sempre é entregado. Eu. E aí os... O senhor que matou ele? Eu já falei isso, não vou repetir, não. Pode ficar assim? Claro que pode. Pronto. Faça outra pergunta. Quando o senhor fez o que o senhor fez com ele, o senhor obviamente fez com gosto. E o senhor fez porque foi mandado? Foi vontade minha, chefe do banco, que mandava era eu. Certo. Qual que era a relação que o senhor tinha com o Lampião? Meu compadre. Ele era compadre? Não era seu superior? Não, ele tinha um banco dele, eu tinha o meu. Certo. Mas ele era padrinho do meu filho, que morreu. Não existia uma amizade entre vocês, em nenhum momento da história de vocês, perdoe-me por não conhecê-lo, vocês combateram. Inventaram uma vez que nós brigamos. Uhum. Mas isso nunca aconteceu. Mal era difícil nós se cruzar para se entender como é que nós íamos se cruzar para se brigar. Hein? Claro. O senhor queria passar uma mensagem para as pessoas através de toda essa violência? Agora vamos falar do que eu faço hoje, né? Uhum. Eu só falei do que eu fiz antes. Certo. Para o povo ficar pensando que eu ainda sou mesmo corisco. Claro. Eu posso rezar? Pode sim, senhor. Primeiro eu quero dizer para tu que eu morri sem acreditar em Deus, viu? Uhum. Que eu me perguntava que Deus era esse deixar o inocente morrer. Meu filho. Meu doente. Três filhos morreram, uma menina e dois meninos. Claro. Como é que Deus existia e deixava o inocente morrer? Mas depois eu entendi que os inocentes que eu matava iam buscar meus filhos, que era inocente também. Os inocentes que o senhor matava vinham buscar os filhos do senhor, que eram inocentes também. Ou seja, os pais deles, as pessoas que ficaram com ódio do senhor ter matado, é isso? Não. O senhor pode repetir, por gentileza? Vou explicar. Eu tinha filho. Sim. Com Dadá. E eles morriam. Ah. E eu não entendia. Pra mim era Deus que estava matando eles. Certo. Mas depois eu entendi. Depois agora. Agora sim. Sim. Sendo Dharma Kuma. Entendi que era consequência. Pronto. Mas ainda me perguntava como consequência, quem é que paga? É o inocente. É o menino que acabou de sair com algum dia de vida. E aí eu ficava virado no cano. Mas eu entendi depois. Que vou falar na língua que você entende, os encarnados. Os espíritos que desencarnaram dos filhos que eram meus, foi quem me acolheram quando eu desencarnei. Me chamando de pai, coisa que eu nunca pude ouvir da boca deles. Foi isso que acreditou meu coração único. Sim. E foi esse coração sem maldade que aquietou meu coração cheio de maldade. Às vezes o povo vive as coisas ruins na terra e não consegue entender o porquê dessas coisas ruins. E essas coisas ruins tem que acontecer mesmo. Sendo que as coisas ruins que vocês reclamam chega perto das coisas ruins que eu vi e que eu fiz. Ainda bem que eu não vivo mais em terra, senão eu ia arrancar a língua desses reclamadores. Sim. Cangaço ensina muita coisa. Muita coisa ruim, sobretudo. Mas os encantos ensina mais. E é me dar a permissão de chegar na terra do jeito que eu estou aqui. Para quê? Para fazer ruindade também. Ruindade com os espíritos ruins. Porque quando eu chego aqui, eu mesmo é sujo ainda. Sangue. Sangue do zumbeteiro. Eles têm sangue, tu sabia? Sim. Já chegou a estrangular um zombeteiro? Não, senhor. Eu já. É muito sangue. Corre muito. E às vezes vem lembrança do que eu fazia em terra. Mas não é bom, não. E o homem lá que anda perto de mim não deixa eu ficar sentindo isso por muito tempo, não. Qual é o nome dele? Qual? Parientes. Parei antes. Parei antes. É porque eu não sei dizer bem direitinho. Sim. É o meu guia. Sim. Me ajuda. Ele que me segura aqui. Às vezes quando tem gente que me zanga na terra, ele calma com isso, né, Senhor? Que ele é o que me guia, que foi um dos meus filhos, que encarnou um dos filhos meus. Claro. Ele me ajuda a eu não voltar a ser o que eu era em terra. Tu percebe que eu chego de um jeito, depois eu começo a me acalmar. Porque a energia do cangaceiro vem e chega junto com a energia do chão que estou pisando e do povo que está me ouvindo. Eu consigo me acalmar melhor e até conversar. Viu? Claro. Não sei se eu fugi do que tu estava falando. Não, não, tá ótimo. O senhor passou um pouco da, do que o senhor é, né, agora, e foi importante. Agora, todo mundo que tira a vida, faz maldade, tem dentro de si uma mensagem que quer dar para o mundo. Que mensagem o senhor tinha enquanto fazia o que fazia na época que vivia na Terra? Na época? É. Eu em carne? Isso. Não tinha mensagem nenhuma, não. Não. Ela matava porque eu comia gosto mesmo. Mas ainda certa... mais quando fazia por onde eu matava com mais gosto. Uhum. Às vezes eu estava numa tarde quente, sem nenhum zunido de bala no ouvido, nenhuma briga, nenhuma contenda, nenhuma faca riscando no chão, aí eu ia nas fazendas matar alguém porque eu estava sem fazer nada. Aqui hoje, nos nossos estudos, acreditamos que essas pessoas jamais, depois que desencarnam, vão ser convidadas para trabalhar no terreiro de luz, no terreiro de Umbanda, que mataram por gosto porque não tinha nada para fazer. Ah, explica para a gente como a gente se engana a respeito disso, porque é o seu caso. Me explicaram quando eu morri. Que eu fui só um instrumento. Uhum. Aqueles que eram inocentes para o resto do povo, para a espiritualidade não era. Uhum. E eles precisavam desencarnar para se ajeitar de novo. Mas ainda hoje eu me pergunto, tinha que ser eu para fazer essa maldade todinha? Boa, boa pergunta. E essa pergunta não tem resposta não. Já procurei, nunca me dão. Só disseram que tinha que ser eu e pronto. E eu fiz coisa ruim, muita coisa ruim. Mas eles me disseram assim, ó, tu fez isso com eles, mas a culpa tá só em tu, tá só no teu sentimento, eles nem te acompanham. Mas é verdade, era pra mim, tá cheio de peso, não tenho peso. Acho que é isso então, que permite que o senhor... se manifesta inteiro. É. Eu não carrego o peso da morte deles nas minhas costas, não mais. Depois que me explicaram por que, que eu fiz aquilo. Mas não justifica qualquer um achar que a luz divina mandou matar um. O tempo é outro. Os instrumentos são outros. Hoje tem mais doença. Hoje tem mais? Doença. Sim, sim. Que não preciso mais sujar a mão de novo. Claro. O senhor acredita que também foi a justiça divina que não permitiu que as leis dos homens o prendessem e o condenassem? Ou sim. Foi a mesma força que... Foi. Dirigiu o senhor a tirar a vida das pessoas, foi a que o protegeu para continuar fazendo. Foi até então eu pensava que era o cabruto mesmo. O senhor acreditava na existência do diabo? Era. Depois que meu segundo morreu, não acreditei mais em Deus nenhum. E nenhum? Não, acreditava no outro. Sim, senhor. Mas em Deus não. Não. Mas como é que acredito em um, não acredito em um? Entendi isso depois. Mas perdoa a ignorância desse que nunca teve nenhum entendimento, nunca fez catecismo. Ia para a igreja para comer, que tinha lá depois da missa. Até quando eu pude. Depois eu comecei a roubar e ninguém tinha mais lá. A sua atividade no roubo lhe trouxe prosperidade financeira, dinheiro? Se tivesse trazido, não tinha entrado pro cangaço. Então seria... Meu povo perdeu meus olhos vermelhos. Então, depois eu ajeito tudo, certo? Isso faz parte, os olhos vermelhos, de uma faculdade mediúnica do médium. A incorporação mais forte. O olho, é. O jeito de falar, é. A boca, tudo. Fica muito presente. É porque não tem como um ser humano deixar o olho vermelho. Porque quer, né? É, não tem. Então aí no mundo espiritual o senhor teve que estudar uma forma de chegar no médium e incorporar? Sim. Foi difícil. Foi. Até porque eu não sabia dessas coisas de feitiçaria, de macumbaria, não. Eu me benzia quando eu ia um despacho. Eu fazia tanta maldade e vinha um despacho, pensava que aquela maldade era maior do que a minha. Sempre fui um católico. Uhum. Matador católico. Uhum. Ainda hoje tem uns desses, viu? É? Tem. Essas pessoas... Mata em nome de Deus. Eu matava em nome de mim mesmo. Preciso dar nome a ninguém para eu fazer minhas coisas. Eu faço e assino depois. Seu Curisco, tem uma história que diz assim, teve um monge que toda vez que passava na rua, à noite via uma prostituta e ele dizia, para com isso, que é errado. E aquilo zangava ele, porque ele queria ajudar ela, mas ela não queria ser ajudada. Morreu, ele foi para baixo e ela subiu. Ela foi para o mundo espiritual. Aí a explicação, aí ele falou, por que ela foi para um lugar bom e eu vim para um lugar ruim? A espiritualidade falou para ele que, porque ele que estava contrariado com tudo que estava acontecendo, ela estava vivendo o Dharma, né? A vida dela, que a vida que ela foi um pouco a ver com o seu destino no mundo espiritual. O senhor fez, aquilo pesou igual o senhor falou, e aí o senhor foi para esse lugar e todo mundo que pudesse estar julgando o senhor, por mais que tenha feito menos que o senhor fez, acabou indo para outro lugar e continua lá. Existem pessoas assim? Sim. Tu tá me entendendo bem direitinho, né? É. Tô me esforçando por respeito à voz, viu? Mas tu tá entendendo. Sim. O que eu tô falando, o que eu vivi. Certo. Parabéns. Muito obrigado. Porque realmente não é fácil compreender isso no ponto que estamos, porque... Que Deus te deu muita vida, viu? Muito obrigado. O senhor acredita que há uma forma que as pessoas podem utilizar para não deixar a vaidade controlar? Isso de dizer que a informação que chega pode ser verdade, pode ser mentira, até que se confirme. É só ter um assassino na corrente. A vaidade vai embora. É só ter um bicho ruim. E saber que ele pode influenciar no teu pensamento. Vaidade eu nunca tive. E tive. Minha vaidade não é igual a de vocês hoje. Minha vaidade era botar uns anéis de prata, muita bala pendurada no pescoço, o rifle mais bonito, mais polido, que eu fazia questão de polir eu mesmo. Tá pegando o rifle? Sim. Bom, né? É. Dá uns tiros. Não cheguei a fazer. Se eu só assim. Ah. Não nos viu. É. Mas não atirou. Não. É bom. Te aconselho a fazer isso. Quando tiver oportunidade. Não precisa ser em alguém, não. Não, tá. Dá uns tiros. Tu vai sentir bem. Tá. Tu parece... Não tem zanga, mas tu tem. Quando tu tem zanga, descarrega de verdade. Bom. Então, quando a gente fala de encarnação e médium, É o senhor que escolhe os médiuns com quem o senhor vai trabalhar? Não. Se eu fosse escolher quem era os médiuns que ia trabalhar, no meu entendimento ainda lá, queria o pessoal branco. Pessoal branco quer dizer o quê? Tem a pele mais clara. Claro. Que no meu entendimento era gente boa, gente bem. Entendi que preto era ruim, né? Vagabundo. Sim. Claro. Os pretos que eram bons pra mim eram os que limpavam minha chinela. Depois eu entendi que eu era meio velho. O pior, né? Entendi. A gente estuda que, bom, tudo isso vai ser neutralizado pela resposta que o senhor deu anteriormente, mas eu vou falar por questão de estudo, viu? A gente acredita que cada maldade que é feita fica somado aqui no nosso espírito. Sim. Aí depois demora para limpar isso, não é assim, ah, me arrependi. Não. Como é que funciona? Isso aí, quem vende isso aí é outro povo. É. É. Pecado. Quando fala de pecado, aí já lembra de outras coisas. Certo. Não tem pecado aqui, não. Tem gente que faz o que é bem, tem gente que faz o que é mal. Porque quando diz que é pecado, se arrependeu, passou. Mas quando diz que a maldade plantada, ela é colhida, ela não passa, ela fica. E quem fala de pecado está querendo enganar os outros. Porque inventaram outro sentido do que é pecado. Entende? Sim, senhor. Então, acreditar que eu vou fazer o mal que eu quiser e depois basta entregar minha alma para Jesus, não é um caminho de inteligência. Primeiro que a tua alma não é de Jesus, nem a tua nem de ninguém. Jesus não precisa de alma. Jesus já tem a dele. Sim, senhor. Para que alma dos outros? Entregue para Jesus. Ele não quer nada de ninguém, não. Só quer os bons atos de todo mundo. Tu sabe que Jesus não incorpora, né? É. Sim. Eu tenho outras funções. Quando eu falo dele, é esse Jesus que vocês conhecem, que está escrito lá, né? Sim. Qual foi o espírito mais ruim que o senhor encontrou do outro lado? E por que que houve esse encontro? O senhor também faz muitos trabalhos, dado a sua competência, né, de fazer acontecer o que é pedido ao senhor. O espírito mais ruim não é mais não. Eu já me acertei com ele. Mas não mais ruim para ler, o mais ruim para mim. É. Nós já se acertamos, não, moço? Sim, senhor. O senhor está ensinando que, às vezes, uma coisinha assim, pequena, que virou uma mágoa no outro, pode tornar a gente a pessoa mais ruim do mundo. É! Ora, se não é, menino. É muito, isso é presente em muita gente. Às vezes a ruindade não é feita nem pra tu, mas pra alguém que tu gosta. Aí tu cria naquele ser um ódio que nem te pertence, tu arrumou de alguém. Aí vem um bocado de espírito que tem ódio daquela criatura, aí junta todo mundo, aí começa a, sabe, comer as carnes. É ruim isso, não. Muito ruim. Mas não é ruim que eu. Até o senhor se acertar com esse espírito, o senhor viu ele crescendo? Vi. E o ódio lá dentro? Ou não? Tinha ódio, sim. Tinha. Mas eu, esse homem aqui, o Zé Pilintra, disse, eu vou deixar vocês de frente. E vocês dois vão resolver toda a questão. O que quer dizer isso? Ah, frente a frente, claro. E ele trouxe ele pra perto de mim. E nós resolvemos. Foi muito rápido, muito fácil, muito simples. Uma conversa pequena. Foi simples pra mim, ele ainda ficou um dia ruim. Foi. Uma revelação de uma vida passada, despejando nele tudo que ele fez. Foi, eu não consegui nem olhar na cara dele. Quando o senhor falou? Foi. Lá onde ele está bem. Graças a Deus. Todo mundo com quem o senhor trabalha tem ligação de vida passada com o senhor? Não. Claro. Às vezes o senhor acha... Mas tu não tem com ele. Com ele? É. Com esse ruim aí, tu perguntou quem era o mais ruim? Sim. É. Pro senhor, aquele que foi mais ruim é esse monstro que tá aqui. Aliás, é quem hospeda aqui em Sobral. Mas... Isso tem alguma conexão de o senhor ser o meu guia na linha do cangaceiro? Sim, não é verdade. Tá aqui. Tu vem por conta de quem? Ah, tá fazendo sentido agora. Só tô um pouco leve, me ajuda aí. Tô ajudando. Eu vim por conta de fazer esse trabalho. Pra fazer esse trabalho, a espiritualidade criou todo um contexto de ele morar por aqui. Pra morar não, passar. De ele passar por essa cidade, pra o senhor também ter esse encontro com ele. E contigo? E comigo. Porque é meu guia, né? É um dos meus. Quando começar a misturar, embarulha tudo, né? É. Mas já dá pra entender que tem um triângulo aqui, né? Sim. Claro. E eu o conheci, mas não foi nessa vida que ele o conheceu. Foi em outras. Foi. Foi o quê? Foi em outras. Lógico, lógico. Tu lá foi filho dele. Filho, é. Já foi dito isso. É isso não. Eu dito que foi outras coisas. Mas já foi. Filho? Uhum. Claro. Certo. Mas o fato de o senhor ser um guia espiritual meu, o senhor está dizendo que também tem conexão com isso ou não? Primeiro, eu não sou guia. É. Eu ainda não tenho condição de te guiar. Certo. Eu sou o teu cangaceiro. Que trabalho o senhor exerce do meu lado? Te afastar das traições. Às vezes não dá certo, né? Mas não é porque não dá certo, não. Porque eu deixo tu ver. Nossa. Pra tu aprender. Porque se eu te livrar de tudo, tu nunca vai aprender nada. E se eu deixar tu livre de toda traição, o que foi que eu te ensinei? Realmente. Realmente. Me esfria um pouco. Então, seria bom as pessoas compreenderem que vocês deixam algumas coisas passarem, não porque vocês não estão prestando atenção ou estão dormindo ou não se importam mais. É para ela aprender. É. Para aprender. E não é só eu que faço isso, não. As entidades, tudo em de um bando faz isso. Faz isso? Faz. Porque se eu te guardar aqui na minha mão, tu nunca vai aprender a andar fora da minha mão. Os aprendizados são dados para que tu pratique depois que aprendeu. E se eu te guardar debaixo da pana da minha peixeira, como é que tu vai se defender só? Não dá. Realmente. O senhor não tem medo de... Primeiro que eu não tenho medo. É. Isso já trouxe na encarnação, né? Tenho medo de nada. Às vezes até da lei divina, dos castigos de Deus, não tem uma. Até porque eu estou fazendo tanta coisa boa que não dá nem para ter medo. Não dá tempo. Certo. Tem alguma possibilidade do senhor cair na escuridão? Tem. Todo mundo. Todo mundo. encarnado, desencarnado. Se nós estamos trabalhando até hoje, é porque nós temos sim como cair. Quando nós não tivermos como cair mais, nós não incorporamos mais. Ah, entendi. Pode entender com isso, pode-se entender com isso que dentro do seu espírito ainda existe um ponto de ligação com a escuridão. Sim. Por isso que pode conectar e puxar. Quando eu esquecer da escuridão que eu me aprisionei, eu relaxo. E eu posso cair de novo. Tem que ter na lembrança. Por isso que eu te contei o que eu já fiz em vida. Para eu não fazer de novo. Claro. Então, é um bom exercício a gente sempre lembrar do mal que a gente faz para os outros. Lembrar não de uma forma de sofrer. De novo. Se policiar, né? Uma forma de se policiar. Lembrar numa forma de se precaver. Precaver, né? Lembrar numa forma de... se proteger. Se proteger, boa. Se disciplinar para não fazer de novo. É. Sim. Se proteger de si mesmo. Que é difícil. É muito difícil. Porque o inimigo não te alcança. Porque tu já tem uma proteção. O inimigo não alcança essa proteção. Mas a tua mão está muito perto de tu. Por isso que é mais difícil de se proteger de si mesmo. Seu Curisco, tem um trabalhador caboclo que bandeira. Seu Pantera Negra. Que trabalha na nossa equipe. O senhor trabalha com ele, então. Meio próximo. Ele tem uma energia bem densa. Seu Pantera Negra, ele é Exu, ele é da mata. É. Que trabalha com a gente, né, nessa... Ele trabalha no Xangô também. É. E por ele fazer parte, assim, dessa equipe, desse trabalho, que o senhor faz parte junto, o senhor já trabalhou com ele para defender de alguma coisa? O senhor pode contar como que é trabalhar com ele? Ele me... Porque ele tem esse jeitão do senhor aí. É. A gente se entendeu bem fácil. Pelo jeito que nós trabalhamos. Claro. Aí os senhores vão atrás desfazer qualquer coisa estranha que está começando a se formar onde não é do meu merecimento viver. É assim? É. Desse jeito. Certo. Ainda bem que eu dou essa lembrança pro seu Pantera Negra. Seu Pantera Negra? Ainda bem, senhor fala. Ainda bem. Porque aí tu não nega o que tu é. E nem quem te acompanha. Boa, não tem vergonha, nem receio, nem ressentimento, nem nada. Acho bom mesmo. E agora tu conheceu mais um. Oh, realmente. Ah, é verdade. Com o Pantera Negra eu conheci ele no médium. E o senhor fala mais um porque agora eu conheci o senhor também no médium. Entendi o que o senhor quis dizer. E aí as pessoas vêm e dizem assim, por que que o Jefferson é permitido encontrar os guias dele em outro aparelho mediúnico e eu não sou? O que que o senhor respondeu? Que não chegou a hora nem a necessidade. Não é porque tu é tu, é porque a necessidade sua é uma e a dos outros é outra. Tu perguntar ao povo que está aqui ouvindo a gente, se ele sabe quem é os pretos velhos, eles não vão saber dizer com certeza. Não vão. Nem quem é o guia-chefe da coroa deles, não vão saber. Quanto mais um cangaceiro. Aí vem depois com o tempo. Claro. Realmente. O senhor acha que tem muita gente, que o senhor falou, quando o senhor disse que foi bom você lembrar, tem muita gente que às vezes, quando descobre que tem um espírito que é, que trabalha com uma magia mais densa, ele prefere não ser, porque gosta de falar que só tem espírito evoluído por perto. A gente ainda tem muito esse apego, né? De querer. É, tudo um sentido de bem e mal. Tem que dizer que eu sou só bem. Perdão? Que eu sou? Tem que dizer que eu sou só bem. É. que eu sou só bom. Antes de dizer do que eu faço de bom, primeiro eu falei o que eu fiz de ruim. É. Primeiro para me conhecer de verdade. Verdade. Foi real, o senhor falou no começo, né, do nosso diálogo. É. Então eu tenho que primeiro saber o que é que eu fui de ruim para depois saber o que é que eu faço de bom. Se dizer primeiro que é bom, espera o fé depois. Todo mundo diz que te ama de cara, pode esperar a falsidade. É melhor ver logo o lado ruim. Tu já aprende, já entende o que não fazer. Aí depois vê a coisa boa e começa a aprender a gostar. O senhor percebe que nas nossas interações a gente procura apresentar tudo o que a gente tem de lindo e esconder o que tem de acha feio em si. O senhor vê isso no ser humano muito? Sim, por isso que tudo anda vestido. Ah. Esconder as vergonhas. E quando bota a roupa mais bonita, é para esconder o feio que tem por dentro. Eu não tenho problema com isso não. Primeiro que o povo veja é o feio. Se gostar de eu feio, aí nós viramos amigo depois. Porque respeitou o senhor pelo que o senhor é. E a amizade depende disso. É isso? Isso, depende disso. Aham. Então, senhor, por isso que eu acredito que a amizade depende de aceitar o outro como ele é. Sim. Que senão tu vai querer só o que eu tenho. Não vai querer o que eu sou. Que isso o povo ouça e guarde para não ficar só do meu badalar. Que eu não quero, não faço nem questão de estar falando coisa bonita para ninguém, não. Claro. Fala o que eu tenho de falar. Que é o que o senhor é também, né? Sim. Claro. Verdadeiro. Bruto, como o povo fala. Às vezes eu sorrio também. Bom. A gente estava ali conversando e o médium esperava e o senhor incorporou. Por quê? Porque ele já tinha sentido minha energia. Uhum. Mas ele esperava que fosse outro caboclo. Porque ele pensava que eu não ia saber conversar com tudo. Tá vendo? Até eu que trabalho com ele, ele não me conhece. Mas também ele não sabia que nós já tínhamos ligação. Por isso que é bom o médium entrar para trabalhar sem saber da vida do consulente. Uhum. Por que é bom o médium entrar para trabalhar sem saber a vida do consulente? Porque tudo que a entidade falar não vai ter nenhuma influência da consciência do médium. É, realmente. E é importante isso. Tu já falou pro meu cavalo que alguém tinha dito que tu era meu? E muito menos que eu já conversei com o Pantera Negra, incorporado. Então o senhor meio que saiu da zona do conforto para falar de uma coisa que aconteceu sem ele saber. Sim. Desse jeito. É melhor assim. É melhor assim como? Ah, ele não saber, né? É. O médium não saber. Porque aí quem incorpora diz com naturalidade. E sem influência da mente do... Ah, entendi. Desculpa, claro. O senhor fala, às vezes, alguém estudando pode dizer que é influência da mente do médium, porque ele já sabia dessa informação antes. Claro. Então, o senhor fala, é melhor não ter nada. É. Não saber nada. É. Porque a mente do cavalo influencia, assim. É. Por mais que vocês coloquem ele para dormir. É. Se agora acontecesse de eu ouvir o choro do filho do cavalo, o cavalo vinha pra fora. Se agora aparecesse na porta alguém ameaçando meu cavalo de morte, o cavalo vinha pra fora. Se alguém que o cavalo gosta caísse em pranto ou desmaiasse no chão, o cavalo vinha pra fora. Entende? Isso é também dizer que por mais que a entidade tome a coordenação motora de um médium. Mas nós não tomamos a consciência dele. Não toma consciência. Consciência existe, está aqui. Só está descansando um pouco. E muitas palavras que eu estou conseguindo falar contigo é por conta da consciência dele. É. Se eu sei onde é a porta da rua, é porque eu vou lá e tomo conta da consciência dele e sei onde é a porta da rua. Se tu perguntar quantos anos meu cavalo tem, eu sei porque eu sei da consciência dele. Sabe? Pedro. Entendi. É uma mentira muito grande quando diz que um espírito sai e o outro vem. É mentira. É mentira. É mentira de quem fala isso. O senhor agora está onde? Está do lado dele? Ou está atrás assim, acoplado? Atrás não. Aí eu precisava do médio vidente agora. É. Para mostrar. Entendi. Pronto. Isso aqui é uma roupa. Sim. A roupa está dentro do cavalo? Não. Está fora. Tá. Mas tu vê o que está por dentro da roupa? Não. Então o que está por dentro da roupa sou eu. O que está por fora é o cavalo. Mas não é a mesma coisa. Aqui eu estou puxando só a roupa. Por debaixo daqui. É quem? Amém. Não é uma coisa que entra dentro da outra. Se junta. Ah, entendi. Envolve assim. É. Às vezes, nós ficamos só atrás com a mão em cima. Só para orientar. E essas incorporações não mudam o rosto. Quando é só a mão posta no ombro ou na cabeça, não muda nada. Não muda a voz, não muda o ângulo. O ângulo que eu falo é pisar. Entendi. É o que às vezes o seu Tiriri faz num trabalho desse. Coloca a mão no ombro. E o médico fala com a voz dele. Sim. Tu já conversou com outros caboclos, fora eu aqui nesse médium. Já assisti. Percebeu a diferença das vozes? Sim. Dos olhar. Mas do jeito que ri também. Eles riem todos de uma maneira diferente. Tu já viu meu cavalo rindo? Não. Também é diferente. É? Como cabe tantas personalidades dentro de uma cabeça só, né, moço? Ah. Até eu me admiro. Tipo, se fosse pra fingir, né? Não dá. Dava, mas tinha que ser muito bom de fingimento. Claro. Porque dá pra detectar, né? Dá. Claro. Então, fala um pouco, por gentileza, da linha do cangaceiro. Qual que é o propósito dessa linha? O que o senhor faz quando está incorporado? O que o senhor faz no mundo espiritual? Incorporado, eu faço isso aqui que eu estava fazendo até agora. Orienta. Oriento. Às vezes tem um raio, às vezes fico sereno. Fico assim, ó, caindo e subindo. Tá? Misturando as coisas. Certo. E no espiritual, é. Nós ficamos aprendendo a lidar com as diferenças do povo da Terra. Entendi. Porque para mim ainda é difícil. O senhor continua em constante aprendizado. É. Para mim ainda é difícil ver homem com homem. É. É. Não gosto de ver. Hoje eu consigo ver e não fazer nada. Mas antes eu tinha que fazer alguma coisa. Que era o quê? Bater. Não, encarnado, né? Desencarnado. Ah, matou. Bater. Ah, desculpa, bater. Eu já bati em dois homens se abraçando. Dois homens o quê? Dois homens. Entendi. Não tem problema de dizer. Dois homens, sabe? Entendi, sim, senhor. Sim, senhor. E o que o senhor espera para o futuro? que o povo ruim aprenda como eu aprendi. Que ninguém é ruim para sempre. Que dá para aprender quando se deixa aprender. Hoje eu não bato mais em dois homens, não. Quando eu erro dois se agarram. Mesmo eu ainda não gosto. Mas não é porque eu não gosto que eu vou bater. Mas eu sei que eu vou aprender a até gostar. Mas eu só não quero um se agarrar comigo, não. Não, eu posso gostar de ver os dois juntos. Pô, tenho direito. É isso. Direito. Eles gostam, não gostam do outro. É. Pode. O senhor tem um direito. Não quer... pode é dois que não se gostam se agarrando pra brigar. Ah, aí é mais feio. É. Aí eu tenho permissão de ir lá e afastar os dois. Sim. Mas se for dois se gostam, não tenho permissão de separar, não. Entendeu? Sim, senhor. Claro. Ah. O senhor, qual que o senhor acha que é o maior mal do ser humano hoje? É fazer tudo que eu fiz. Que ainda se faz. Às vezes, o senhor acredita que ainda se faz tanto mal quanto o senhor fez sem derrubar uma gota de sangue? Mas eu já falei. Claro, na canetada, né? É. Sim. Faz muita gente se matar que nem se conhece. Nunca nenhum fez um mal ao outro e se mata, mesmo assim. Não tem nenhum motivo de exame com o outro e faz maldade com o outro. Certo. Mas tem esperança pra mim, tem esperança pra vocês também. Bom. Que mensagem o senhor passa para um espírito que já morreu, está do outro lado, quer vingança, quer derrubar o outro de todo jeito e fica obsediando? Vamos dizer que ele vai ouvir isso. Que quer se vingar comigo. Quando quiser se vingar, olha para mim. Eu dou jeito nesse edifício. Dou jeito, não é um jeito bonito, né? Mas só que eles têm chance de tropar com outros, que não é eu. Aí eles fazem de outro jeito, se for comigo. Não amanso, não. Daí tu sabe de alguém que mexeu contigo sem necessidade. Aí sabe com quem cai tropar. Entende? Tu entende por que tu tá vivo até hoje? Depois dessas coisas que tu faz. Ah, o senhor tá dizendo que dado o trabalho que eu faço, já não era pra eu estar mais vivo. Era não, moço. Por que não? Porque tu já zangou muita gente. Ah. Eu ou esse trabalho que eu faço? Uhum. Entendi. Porque o que tu faz é uma extensão do que tu é. Entendeu? Boa, boa. E aí zangou de que maneira? Zangou porque tu... parece que quer ser mais do que os outros. Eita. No mais, quando tu bota aquelas vestes lá enfeitadas. Na hora da palestra. Foi. É. Um terno, uma gravata. Se tu aceitar um conselho meu. Pois é. Não bota aquelas roupas, não. É. Que aquelas roupas lembram a outra gente. Lembra? Uma gente que quer ser superior. É. É. Mas é só um conselho, não estou te ordenando. Não, claro que sim. Claro que sim. Vamos refletir. Também, às vezes, dá para fazer uma outra leitura que se quem normalmente usa aquilo tem essa ideia de ser superior, a gente pode usar aquilo e passar a mensagem de que é só mais uma roupa. Do jeito que tu fala? Não, mas... junta a roupa e o jeito que tu fala. Entendi. Aí só duas coisas. Aí não dá jeito não, o povo nem quer te ouvir. Ah. É, mas são públicos, né? Tem um público que é. Mas entendo o que o senhor quer dizer. Aí sim, sabe o que é que tu faz? Tu faz igual as entidades da Umbanda. Bota uma veste de acordo com a necessidade. De acordo com o público. Né? Público. É. Público. Bom. De repente tu se vê num lugar Tu já tem entendimento para isso? Já, mas é que também é prático, né? A gente é meio preguiçoso. E também mala, o senhor sabe, mala é chato, né? Tem que ficar carregando 50 roupas. Aquilo ali tu dobra rapidinho, tem uma malha fina, tu já deixa de lado. Já... É parte de praticidade também, sabe? Mas dá para fazer isso sim. É a melhor, mas dá muito trabalho. Tem 3 roupas, daí tem que passar, tem até que passar a roupa e tudo. E eu só viajo, não tenho família, entende? Então... Bem falar que dá trabalho para mim. Eu acho não que é trabalho que tu tá buscando não, menino? É. Então honra o teu trabalho. É, sim. Não reclama dele não. Não tô reclamando do trabalho. Tô dizendo que é prático, dá para fazer mais coisas se eu usar uma roupa só, né? É isso só. Não tô reclamando. Pode mandar mais trabalho. Mas o senhor tava dizendo assim, que então as pessoas ficam incomodadas com isso e acham que a gente quer se sentir superior, é isso? E aí faz o quê? Vai lá e mata um animal, é isso? Pra derrubar a gente? Ou... Misturando umas coisas, não foi? Não? Eu não entendi agora. Não, eu tô perguntando de que forma as pessoas querem me matar. Ah! Se quem lida com magia, talvez ache esse o caminho. Pedindo a espiritualidade da escuridão que faça alguma coisa. É isso? É. Certo. Mas fazer maldade não precisa matar animal não, menino. Ah. Animal se mata pra comer. É. Quem mata animal pra fazer maldade dá assim, né? Burro. É. Matar animal pra fazer maldade. Mas não. Quem não mata aquele que tem ódio? É mais fácil. A faca que mata o animal mata tu. É. Vai lá e mete a faca no teu pescoço. Aí matar o animal pra te matar. É. Isso é muito burro. Eu não faria sentido, né? Uhum. Na vossa visão, né? Claro. Mas se ele me matar, ele pode ser descoberto. Se ele matar um animal, quem vai chegar em mim são os espíritos. Mas os espíritos não vão chegar, não tem eu. Pois é, mas às vezes a pessoa acha que é um caminho, né? Até por isso que faz. Por isso que eu digo que são burros. Claro. Entendendo? Sim. Eu não vou falar mais porque senão eu vou ensinar o povo como te matar. Não. Mas depois que tu parar com isso aqui, eu vou dizer como é que o povo pode te matar. Sim. E o que faz o senhor se sentir traído por um encarnado? Mentir de mim. Falar o que eu não sou. Negar que eu sou protetor. Sim. Temer a inimigo. Aí me faz vergonha. Depois que sabe que me pertence, temer a alguém, aí me faz vergonha. Parece que não confia em mim. É, realmente, a pessoa ali acaba tendo uma fé redobrada, né? Mas devia ter uma fé igual em todos os guias da Umbanda, né? Sim. Claro. Mas eu não sou todos os guias da Umbanda, sou só o Corisco. Boa. Eu falo por mim, por eles, eles falam. Sim, senhor. Eu. E o senhor falou que ia explicar um pouco sobre os olhos vermelhos. O senhor vai fazer isso para todos aprenderem alguma coisa ou nos bastidores? Ou depois que eu terminar? Os olhos vermelhos. É porque nós temos que fazer cara que assusta. Ah. E é os olhos que eu tinha interno. Até para o povo me identificar. Quem é que chegou foi o Corisco. Quem tá olhando para mim é o Corisco. E os olhos vermelhos quer dizer, sabe o quê? Sangue no olho. Oh. Valentia. Olho de verdade. E outras coisas mais. Mas me dou por satisfeito de dizer isso. Só mais um pouco. O senhor se dá por satisfeito, claro. E engraçado que o médium, obviamente se não estava com o olho vermelho antes, não podia saber como é que está o olho dele, até porque não tem espelho aqui, né? Não. Então, foi mais uma forma sua de sair da zona de conforto em cima de uma informação passada. Claro. Tá certo, então. Então. Então, o senhor diz, espiritualidade verdadeira convida conhecimento novo. Sim. Boa. Pergunta que tu já fez, nenhuma que ia fazer. É realmente. Mas aprender com as perguntas tuas. O ponto de corrente foi o que se fez, igual um pito na merda. Mas eu não entendi, mas depois também o senhor me explica nos bastidores. Sim, sim. E, muito bem. Então, para quem está agora acompanhando o nosso trabalho, quer ter corpo fechado, como faz? Perguntando ao cangaceiro. Né? Fecha o corpo. Como fecha o corpo? É. Faz o bem. Faz o bem? É. Segura a maldade, engole, bebe um copo de água, então de cachaça. É a preferência de cada um. Engole essa maldade que está sentindo. Uhum. E adormece ela. Aí faz as coisas boas que aí fecha o corpo. Porque se fizer maldade, lembra-se do meu, vou lá e cobra. Como é que fica? É, realmente. Ou seja, quando existe uma maldade que chega em alguém porque ele começou pela sintonia dele, você não tem tanta força para combater. Eu nem quero. É, porque... Ele tem que colher aquilo para aprender a não criar essa sintonia. É. Certo. A gente tá aqui meio que se entendendo bem, né? Muito bem. Trocando aí. Ó. Até porque eu tirei os olhos do teu só em alguns instantes, mas eu prefiro ficar no direto. É. Eu não tô escondendo meu olho debaixo de água de chapéu, não. Desde a hora que eu cheguei, eu tô olhando pra ti assim. E aí eu pro senhor, assim. Então, por isso tu tem meu respeito. É. Para mentir para mim. É. Realmente, durante uma conversa, às vezes as pessoas vão ficar olhando para o lado e falando consigo. Parece que tu nem tá ali, né? Dá uma mão freio. Entendi. E assim, não tem nada para esconder, não tenho vergonha do que eu sou. Olha no teu olho, pode ver. O que, que o senhor acha que é a melhor coisa que um ser humano pode fazer para o... pelo outro. Assim fica melhor. Se eu falo para vestir a roupa conforme a ocasião, já comecei. É fazer isso. Ah. Se comportar de acordo com o meio. Para não ferir nem ser ferido. Sem perder a essência do que é. Eu me acalmei, mas não deixei de ser corisco. Fiquei mais sereno, falei mais brando, mas não deixei de ser quem sou? Não, senhor. E eu não fiz para agradar, eu fiz por necessidade. Então já dá para entender como é que se comporta na frente dos outros. Que não é bem o meio que tu já caminha, né? É, tá sempre meio caminho. E dentro do caminho tem um jeito diferente de te receber. Num lugar. É. Então em cada lugar tu sabe como se comportar. Sim. E é a melhor coisa que o ser humano pode fazer pelo outro é ser flexível, se adaptar e sentir a necessidade do momento de viver aqui. Então tu explicou melhor o que eu falei. Viu? Tô brincando. Então, o senhor agora está realizado, cumpriu o propósito dessa do vinda, triângulo. Da vinda também desse médium para cá, claro. O senhor, depois desse encontro, está diferente? Eu estou, entre aspas, assim, melhor porque reencontrei um amigo e foi uma troca saudável. Como que o senhor está se sentindo depois desse encontro? Sereno. Mais uma coisa realizada. Sim. É assim que o senhor define? Primeiro eu me ajeitei com ele para depois tu se ajeitar comigo. E me convencer, finalmente. É. E eu me ajeitar com o senhor seria, no caso, o senhor que já tinha concordado no astral de fazer esse trabalho comigo, passar o vosso conhecimento no diálogo, que em outra ocasião talvez o senhor não faria, porque não. O senhor não gosta dessas conversas. Não. Fiz essa conversa porque era contigo. Com o outro não fazia, não. Tá certo, então. Mas aqui tu não é melhor do que ninguém, não. Tu só é diferente por que nós temos. Claro, essa ligação que a gente tem é assim que eu sinto, tá? É. Eu não vejo nem eu melhor e nem pior que ninguém. Não vejo. Só diferente. É. Único. E né? Assim é todo mundo. É, todos são únicos, claro que sim. Então, muito obrigado por esse encontro, por essa oportunidade desse estudo. E que se for da vontade de Deus, eu posso falar convosco novamente, nesse ou em outros aparelhos, mas também desdobramento no astral. Sim. Gratidão por tudo, viu? Tudo que o senhor tem feito também para me proteger como espírito encarnado, mas proteger também esse projeto, esse trabalho do diálogo com os espíritos. E dê também essa palavra ao seu Pantera Negra, de minha parte, por gentileza. Muito obrigado. Tem algum ponto? Agora eu me entreguei. Por quê? Meus filhos nunca me viram sorrir. Claro. O senhor tem alguma reza, algum ponto que o senhor gosta? Tem um. Qual que é? Se entrega, Corisco. Se entrega, Corisco. Eu não me entrego, não. Não sou um passarinho pra viver nessa prisão. Não me entrego a cabo velho, nem sargento a capitão. Me explicaram quando eu morri que eu fui só um instrumento. Aqueles que eram inocentes pro resto do povo, a espiritualidade não era. Eles precisavam desencarnar pra se ajeitar de novo. Mas ainda hoje eu não pergunto. Tinha que ser eu para fazer essa maldade todinha. Boa pergunta. E essa pergunta não tem resposta, não. Já procurei, nunca me dão. Só disseram que tinha que ser eu, pronto. E eu fiz coisa ruim. Muita coisa ruim. Mas eles me disseram assim, ó. Tu fez isso com eles, mas a culpa tá só em tu. Tá só no teu sentimento. Eles nem te acompanham. Mas é verdade. Era pra mim estar cheio de peso. Não tenho peso. Não tem pecado aqui, não. Tem gente que faz o que é bem, tem gente que faz o que é mal. Porque quando diz que é pecado, se arrependeu, passou. Mas quando diz que a maldade plantada, ela é colhida, ela não passa, ela fica. E quem fala de pecado está querendo enganar os outros. Porque inventaram outro sentido do que é pecado. Entende? Sim, senhor. Então, acreditar que eu vou fazer o mal que eu quiser e depois basta entregar minha alma para Jesus, não é um caminho de inteligência. Primeiro que a tua alma não é de Jesus. Nem a tua, nem de ninguém. Jesus não precisa de alma. Jesus já tem a dele. Sim, senhor. Pra que alma? dos outros. Entregue para Jesus. Ele não quer nada de ninguém, não. Só quer os bons atos de todo mundo. Tu sabe que Jesus não incorpora, né? Eu tenho outras funções hoje. Obrigado. Eu, inclusive, abrindo um parênteses, eu fui num terreiro em Americana. Um cangaceiro incorporado falou, tu sabe o que é o teu cangaceiro? Eu falei, o quê? Curisco. Eu falei, olha, pode ser, pode não ser, não é? Então a gente respeita a informação que chega e ao mesmo tempo agradece a oportunidade de estar falando com o senhor aqui hoje, né? Então, muito obrigado. Eu acredito que foi dito. Eu acredito que pode ser. Não posso dizer para o senhor que eu tenho certeza, porque eu não saio se o médico está incorporado, não. Mas eu respeito o que ele disse e que pode ser. Tu acha que eu venho aqui à toa? Eu venho conversar contigo em vão. Tem um bocado de gente que é da minha casa, que é essa casa aqui. Eu não venho para conversar desse jeito. Eu só venho quando tem algo para fazer. Sim. E meu algo para fazer hoje era conversar contigo. Oh. É verdade, sim, que claro. Só tô cangaceiro. Sim, sim. Oh. Posso, tipo, lhe dar um abraço aqui do lado? Tipo, é uma revelação, né? Oh, muito obrigado, viu? Graças. Estou muito feliz de ter encontrado aqui no outro aparelho, viu? Aí. Tu é um caba bom. Como? Tu é um caba bom. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo consigo novamente. E espero que tenhamos outras oportunidades. Sim. Que assim seja. Muito obrigado. Então, eu vou finalizar aqui. Graças a Deus.